Então, o nosso tema dessa tarde é como queremos ser lembrados. Parece alguma coisa até egoica, como queremos ser lembrados. Ressalta um pouco da nossa importância. Eu até colocaria uma outra pergunta antes. Por quem nós queremos ser lembrados? Para quem é que nós somos importantes ao ponto de sermos lembrados? Cada um com certeza sabe responder essa pergunta para si, né? Porque no mundo hoje, cada vez mais, né? Nós somos reconhecidos quase como um número. Nós temos identificações numéricas, não pessoais. Ou seja, nós somos mais um. Nós não fazemos falta em muitos lugares. Quando esse não está, bota-se outro. E a vida segue. Mas tem alguns lugares que nós somos únicos. Esses lugares são corações. Mas corações de alguém. Nesses lugares nós fazemos falta. Assim como outras pessoas ocupam os nossos corações. Por que que isso acontece? Nós sabemos, né? Por quê? Porque a maneira como nós agimos, como nós vivemos, criam marcas. Marcas em cada pessoa. É claro que essas marcas elas são mais profundas, a gente pode dizer, de acordo com a intensidade do nosso relacionamento. Do quanto mais próximo a gente vive com essas pessoas, a gente deixa essa marca profunda. A empatia que nós criamos, a necessidade de termos próximos uns aos outros. É tão interessante isso, que se a gente não para para pensar, a gente vai levando a vida de uma forma despreocupada. Tem pessoas que fazem parte do nosso dia todos os dias. Extremamente importantes, só que por fazerem parte todos os dias, a gente não dá o devido valor ou a devida importância para elas. Essas pessoas estão lá dentro de casa. Aquelas pessoas que fazem várias coisas pequenas e necessárias para cada um de nós. E aí, quando vem uma situação, às vezes, extrema, a gente se dá conta do quanto elas preenchiam o nosso dia. Aí a gente percebe o tamanho do espaço que fica no nosso interior. Então a gente pode também pensar nesse momento em valorizarmos mais essas pessoas importantes. Essas pessoas quase anônimas às vezes. Porque tem também os anônimos que fazem parte do nosso dia, aquelas pessoas que nós cruzamos todo dia e às vezes não dedicamos nenhum bom dia, mas que estão ali fazendo alguma coisa por nós. Então, para a gente também pensar. Mas, como queremos ser lembrados? Nós saímos pela cidade, nós passamos por uma rua, tem um nome de alguém, fulano de tal, tem uma estátua de uma pessoa. Essas homenagens, elas foram feitas pela importância que essas pessoas tiveram naquele momento, naquela comunidade. A nossa cidade tem o nome de uma pessoa. Ou por algum interesse que foi feito na época, mas enfim, tem uma representação. Obviamente que nós não vivemos para termos esse tipo de reconhecimento. Não é esse o nosso objetivo, termos estampados nomes em placas. Mas, para a gente pensar no que nós estamos fazendo e para onde está nos levando o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo para os grandes olhos ou para aqueles pequenos, próximos, que estão aqui dentro de nós. Os próprios santos, eles tiveram esse título dado a eles após a morte, por reconhecimento do que fizeram em vida. Hoje, alguns atribuem-se o título de santo por supostos milagres, enfim, curas, mas muitos deles pela vida que tiveram. E a gente, então, de uma forma bastante humana, a gente precisa estabelecer ídolos, exemplos. Quem são essas pessoas que vão, nós vamos colocar assim num patamar mais alto para idealizarmos eles, para seguirmos? Porque nós precisamos de bons exemplos para olharmos e nos inspirarmos por eles. Então, a gente normalmente sempre tem um santo de devoção. Ah, o meu santo é fulano, né? E eu acredito nele, eu me inspiro no que ele fez, no que ele falou, na vida dele. Às vezes passam várias frases aqui, de Chico, de Emmanuel, de Madre Teresa, enfim, de tantas pessoas que servem para nos chamar a atenção. Realmente, talvez seja, posso repensar e fazer uma caminhada nesse sentido. Então, como eu disse, é bastante humano, a gente precisa disso, né? Mas nós vamos ser lembrados, principalmente por aqueles que nós temos mais proximidade, por aquilo que nós fazemos perto deles, pelo que nós fazemos na questão do sentimento. Porque, não raro, nós temos livros que nos contam, trouxe aqui o Livro dos Espíritos, que fala algumas coisas para nós sobre isso, de irmãos nossos desencarnados, nós mesmos, que já desencarnamos uma série de vezes, mas não lembramos, como nós nos sentimos do outro lado quando somos lembrados pelos nossos que ficaram aqui. E é claro, depende tudo da questão de que forma nós estamos lembrados, né? Porque tem lembranças que são muito, que querem trazer, parece, a pessoa de volta, ou o espírito. Não é essa lembrança que eu digo. A lembrança dos bons momentos, do sentimento que foi criado, e nós criamos vínculos. Nós temos vínculos, nós só reforçamos eles quando nós nos lembramos. Cada vez que nós lembramos de alguém, não precisa ser alguém que já partiu, alguém que está entre nós, nós estamos estabelecendo uma corrente energética. As irradiações que nós fazemos aqui, que nós falamos tanto, né? Pensarmos em alguém, nós estamos mandando, através do pensamento, algo para essa pessoa, nós lembramos dela e estamos mandando. Funciona muito. Do outro lado funciona também. E cria um bem-estar naquele que está na dimensão espiritual. Cria um bem-estar para ela. Então, como a gente pode, às vezes, ajudar alguém simplesmente pela boa vontade, pelo bom sentimento, pelo bom pensamento? Às vezes a gente acha que, por estarmos tanto no meio de tanto mundo material aqui, de tanta situação palpável, física, que nós só ajudamos quando nós vamos lá e entregamos alguma coisa. Nós ajudamos muito através da nossa capacidade mental. Então, nós vamos ser lembrados pelo que nós fizermos, com certeza. Mas nós podemos usar, é o inverso dessa frase, lembrarmos dos outros. Lembrarmos dos outros e fazermos alguma coisa por eles, alguma coisa positiva que possa ajudá-los. Nem vou falar do Livro dos Espíritos hoje, mas quem quiser procurar na questão dos mortos e comemorações de funerais, tem duas páginas que falam sobre isso nesse livro. E é um esclarecimento que a gente pode ter sobre esse assunto.